Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Quero coroar a majestade da minha vida. Ei, Chorência, me chama no zap que eu vou. Léo Ferreira, Portal do Arrocha. Hoje eu vi que dinheiro não traz a felicidade verdadeira. E na hora do amor, sentimento é feito transação financeira. Aprendi, coração de mulher não é mercadoria. Não se põe etiqueta de preço, você nunca foi minha. Eu levei uma surra da vida por achar que eu tinha poder. Mas o ouro não é nada sem você, então pra quê esse imenso castelo sem uma rainha? Um tapete vermelho pra ninguém andar. Ser um rei de um trono solitário sem razão pra reinar. Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Cadê? Cadê minha rainha? Quero coroar a majestade da minha vida. Eu levei uma surra da vida por achar que eu tinha poder. Mas o ouro não é nada sem você, então pra quê esse imenso castelo sem uma rainha? Com tapete vermelho pra ninguém andar.